097, reporte pronto. A 3891, autorizado de chegada bom, desça para 4000 pés, que é H1094. Tibetan 3891 é o número 2 da aproximação. Uniforme, Mike Uniforme, autorizado decolagem, pista 17, vento 110 graus, com 62 nós, o ajuste agora é 104, Uniforme, Mike Uniforme. 060, QNH 104, reduza para 2509. Autorizado no 896, desça para 2000 pés, QNH 1004, reporta estabilizado no LS de Ringa, pista no 0. Não tem cura na prova então, para 2104, para reportar estabilizado no LS. No... 4062, desça para o nível 050, QNH 1004. E uniforme, Mike uniforme, decolado aos 05, com controle agora em 120, decimal 8, boa viagem, comandante. Positivo 1208, boa noite, mano. 52 para o Rebeca, para meta. Autorizado, chama o táxi, está 3152. Conta na volta, táxi, está 3152. Papai, uniforme Mike, uniforme boa noite, contato radar, submantém ao nível 260 na saída árvore. Positivo na saída árvore, sobe e mantém o 260, uniforme Mike, uniforme. Uniforme Mike, uniforme, dá presente, voa e eleva. Grato, dá presente, eleva o uniforme. Voo 8805, está autorizado Natal, o nível é o 370, via Upper Zulu 10 até o destino. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar, o controle 120 decimal 8, transponder é o 5553. Correto, chame no portão 1, quando pronto, voo no 805. Voo no 896, informa o tráfego nessa posição de 10 horas, 20 milhas, rumo oeste, é um Bravo Eco 9 Lima, passando nível 050 em subida ao 260. Papai, uniforme Mike uniforme, informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 18 milhas, rumo nordeste, é um Boeing 738, está passando nível 060, em descida 2000 pés. Positivo, está visual com o mesmo uniforme Mike uniforme. Scan 3891, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 200, limite ao localizador. Esquerda 200, limite localizador 3891. Gente, reduza para 2209, o TAN 3891. 2209. Azul 4062, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na Pro 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao loco, 4062. Azul 4062, reduza para 2909. 2109, esquerda 4062. Pelo pátio Índia, ponto de espera da 10, chega a torre, 1895. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, da 3152. Índio 4062. Papai, uniforme Mike uniforme, informa o tráfego na sua posição agora de 10 horas, 14 milhas, é um Eco 190 rumo norte, está passando nível 095 em destino ao 050. Positivo, uniforme Mike uniforme, está passando 095, está em subida, está visual com mesmo. É 3891, desce para 3000 pés, QNH 10014. 3000 10014. Correção, azul 4062, desce para 4000 pés, QNH 1094. É, confirma, passagem 2. Desce para 4000 pés, QNH 1094. No 1896, intercept localizador na proa 070, reporta estabilizado e desça para o 1700 pés, QNH 1094. Ok, na proa 70 vai interceptar o localizador para 1700 pés. Vai falar mais estabilizado, muito mais assim. A 3891 reduza para 1809, tráfego que precede na aproximação, está agora nessa posição de 11 horas e 7 milhas, é um Boeing 738, está passando duna com 1609 ground speed. Gente, está reduzindo para 1809, está 3891. A 3891 aguarda o último vetor para ele. Guarda. Voo 1896 estabilizou no localizador, visual para pista. Voo 1896, completa a aproximação, torre 1895. 1189596. Azul 4062, desce para 3000 pés, QNH 1094 e reduza para 1809. 3014, reduzindo 809, 4062. 4062, para que interceptar o localizador, curva direita na Pro 070, reporta estabilizado. Direita 070, reporta estabilizado, 4062. Na 3891, desce para 2000 pés, QNH 1094. 2094, manter a Pro 200. DCT Aracaju, controle 208 e o transponder 5563, voo na 714. Correto, chame no portão 2 quando pronto. É, 714. Estador, curva esquerda para o 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, autorizado, reportar estabilizado, da 3891. Eu vou no 994 assim que o plano chegar no sistema. Eu chamo o senhor para cópia. Tá ótimo, obrigado. Toma aqui na escuta. 4061. estabilizado, 4062-9. Ciente, 4062-12, aguardo preferência. 62. Papapapai, uniforme Mike, uniforme, suba e mantenha o nível 260, centro Recife no 288. Positivo, 1288, uniforme Mike, uniforme. Voo 1896, autorizado pouso pistão 10, vento 110 graus, com 62 de nós, check trem. Inclusive pouso na 10, trem está embaixo checado, 1896. Torre Salvador, 3389-1, transfere, estabilizado, ILS-101, 02 milhas, frente a terra. TAM 3152, decolada aos 16, controle agora, 120-8, boa viagem. 208, boa noite, TAM 3152. TAM 3891, continue na aproximação, a número 2 para pouso, o ajuste é 10-14, reporte embaixo e travado. Já baixou e travou, ajustado no 014. Na saída PUCA. Subir e manter o 330 na saída PUCA, TAM 3152, se possível Aracaju. Do 4062, completa aproximação, torre no 895. Obrigado, boa noite, conselheiro. Também. TAM 3152, negativo Aracaju da presente, foi autorizado após a posição Jamo, direto Maceió. Após Jamo, Maceió, TAM 3152, grato. Obrigado. Torre, muito boa noite, Azul 4062, na passadona. Azul 4062, boa noite, continua a aproximação, ajuste 1014, número 2 para pouso agora. 62. TAM 3891, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus com 7 nós. Ele pouso, pista 10, TAM 3891. Uno 994, na escuta para cópia. Opa, na escuta, pronto para cópia. Uno 994, está autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto Maceió, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120.8, transponder 5572. Ok, autorizado para Maceió no 350. Decola da 10 com curva esquerda, Upper UIC 58, Oragon, vai direto Maceió, vai na Puca Caju, transponder 5572 com controle 120.8. Correto, gol no 994, chame Nesta quando pronto. Chamará, chamei. Hoje vem questionamento. Ok, gol no 805, aguarde só mais um instantinho para iniciar o pushback. Temos um Boeing da companhia que vai parquear no gate 4. Assim que o tráfego estacionar, o senhor será autorizado. E agora? Só para informação, o tráfego já encontra-se aqui na Juliette. TAM 3891, solo 820, direita, solo 121-9. 1219, 3291. Baixou, travou, azul 4062. 4062, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus com 7 nós, ajuste 1014. Repouso, azul 4062. 08389. No 805, está autorizado, puxe bem aqui assinamento, chame táxi. Chama da táxi, 805. Gol no 714, aguarde só um instante, é o número, passa a ser o número 1 agora no setor. Temos um Boeing da companhia iniciando aí no 01, né? Assim que possível será autorizado. Gol no 714. Azul 4062, no solo 23, direita, solo 121, décima 9, boa noite. Estabilizado no LS, direita, pista no 0. Gente, 2000, no 04, vai reportar estabilizado, obrigado. Então 3152, centro Recife, no 2545, no 2685. 2545, secundário? 12685. 4062, está livre o táxi de Alfa e Kilo para o pátio 3, a posição é a 05 do pátio 3. Alfa Kilo, posição 053. Nada. 1-9714. Prossiga. Tem alguma previsão? O tráfego da companhia vai iniciar o táxi agora, assim que o mesmo liberar o pátio na Índia. Coordene com a equipe de solo, está autorizado o push e acionamento após e chama o táxi. 1-7-1-4. Ok, posso dar a cauda, vou no 714. Para o táxi, o voo 1805 está com 89 a ponto, 2:43, autonomia alterna, Maceió. Tiete, voo no 805, livre o táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895. Via Índia, à direita, ponto de espera, 1805. Voo no 805, autorizado a linhagem decolar, pista 10, vento 1-10 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado a linhagem decolar, 1-10. Celé 6258 completa aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. Torre Oxa 6258, boa noite, estabilizado em LS 3 milhas externas. Oxa, né, 6258, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste é 1-0, 1-4, reporte quando baixado e travado. Reportará.